caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7 aqui no canal Nunda Antena Web, edição para 30 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai, já iniciou, aliás, com o tema Unity dos Rage, e é uma abordagem à, precisamente à situação do piloto alemão Michael Schumacher. Foi uma espécie de homenagem, o princípio desta melodia foi ela a musa inspiradora para este início do programa. Aliás, não só para o início, mas também para a temática desta edição. 30 de dezembro de 2013 vai trazer rock. Depois dos Rage com Unity, vamos ficar com Inquisition Symphony, a melodia trazida aqui pelos brasileiros Sepultura, a versão instrumental, claro. São os temas que nós vamos aqui conferir nesta edição, aliás, o tema que nós vamos conferir. O anterior tinha cerca de 7 minutos, este também. Portanto, esta é a minha única intervenção e este é o próximo tema que nós vamos ouvir. Sepultura com Inquisition Symphony, e o tema que abriu a edição de hoje foi precisamente o tema Unity dos Rage. Aos ouvintes, boa segunda-feira. Amanhã, dia 31, cá estamos. Voltamos a encontrar-nos para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa tarde. E até amanhã.